boa noite, Azul 4235, centro, informação Zulu. Boa noite, Azul 4235, identifique chegada Bonfim, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. Bom, identificou, 4000, 10, 19, Azul 4235. Chama 6393, 1 milha para o marcador externo, torre 1895, tem um bom posto. 295, boa, 6393. Salvador, Xanem 303. 303, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, 303. Passarinho no solo 04, livre direita, chama 1219 solo. Direita, 1219, passarinho. Solo Salvador, boa noite, passarinho 9808. Boa noite, passarinho táxi Alfa. Reporte antes táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 9808. Pouso 6303, 120 graus, 109. Pouso 6303. Antes da Juliette, passarela 9808. Brasilete, remota no 4, passarela. Confirme? Remota 14. Remota 14, 9808. 19, informe no localizador. 3.1019, autorizado o final do procedimento. Chamará o localizador para cancelar a restrição em SAP, 3305. Está livre das restrições, 3305. Gente, livre das restrições, está 3305. Boa noite, total 9907, chegada Bonfim, identifique, desça para 5 mil pés, o ajuste no 019. Para 5 mil, convire 19, total 9907. Estão autorizados a reportar táxi. É 310 livre, posição 06, chamei para o táxi. Então, 219, senhor. Direita 209, 6303. Mantém a posição. Salvador, Xané 63, 13. Pois cruzando o nível 130, Celsal 370. Confere, chama agora Recife. A frequência é 12685, alterna 12545, tambor voo. Obrigado, senhora. Uma boa noite. Vai 2685, 2545, graças. autonomia 04, 136, a bordo, autonomia 6 horas e 33, menor, Salgana Recife. Confirmando Recife, 35, o B? 136, 136, a bordo. Afirmativo, via Índia, ponte para chamar a torre em 10895, altímetro 109, bom voo, autonomia 04. Via Índia, 1895, bom trabalho, peraí. Salvador, muito boa tarde. Boa noite, Gol no 885, Dael Leda Bridge. Boa noite, Gol 1885, contato radar, voa para o nível 360, está autorizado para o de Leda. 360, Leda, Gol no 885, voando, está presente. Paulo, 6303. 6303, prossiga. O 6303 vai ingressar após o voo ou vai esperar a aeronave da companhia? Tá livre, Juliette 04 no portão. Juliette 04, 6303. Afirmativo, altímetro 019, bom voo. Autorizado, decolado, Zulu 2, chama o controle 208. 208, Gol no 889. Sol, Gol no 889, passando 1600 na saída da EL. Boa noite, Gol 1889, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado o Prod Leda. Prod Leda, Gol no 889. Azul 4235, desça para 2000 pés, está autorizado ao final do procedimento. O ajuste permanece 10119, informe no localizador. 2000, o autorizado ao final do procedimento, 10119, reportará ao final do localizador, o azul 4235. Boa noite, Alfa Romeo Serra, identifique. Chegada bom, desça para 5 mil pés, o ajuste no 019. A 3305, está passando duna, completa final, time a torre 1895, tem um bom ponto. 1895, tá? 3305, grata. 9907, desça para 3 mil pés, o ajuste permanece, 10019. 3 mil pés, confira 19, já está no 9907. 3305, aguarde a autorização de pouso. Guarda 3395. 604, decola 13, controle 20, decimal 8. 08, Gol no 604. Check-train, pouso, Ventuno 30 graus, 109. A chave travada, autorizado, pouso 10, tá 3305. Para o 370. Como 370, 604, gol. Uno 885, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 25, 1-3325, 1-885, boa noite. Boa noite, objeto 6747, 360 Guarulhos. O objeto 6747, informação em curso é Alfa, 360 para Guarulhos, é o número 2 para cópia, por gentileza, aguarde. Obrigado. Gol 1889, chama agora Recife, na frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, gol no 889. 310, encerra a passagem da aeronave da curtíssima final, agora cruzando a cabeceira, a linha mantém apoio. Pode 9808, pronto, cópia. Passarei 9808, Salvador Juazeiro, autorizado nível 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, perfil saída Momo, posição Cogbo, após Cogbo, voa direto Paulo Afonso, após conforme a rota do plano. O transponder 5536, o controle opera em 120, décima 8, o passarei do 9808. Juazeiro, nível 190, da cola curva esquerda, saída Mono, Momo, após Cóbigo, após Paulo Afonso, após a forma rota do plano, acenda 536 e o controle 1208, passaria de 9808. Só corrigindo a saída é Momo, Mike Oscar, transição Cóbigo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Momo, transição Cóbigo, 9808. Correto, posição remota, 1-4, reporte quando pronto. Alô Salvador, boa noite, tá 3305, livrou. Tá 3305, boa noite, táxi via Alfa, repórter, antes do táxi aí, Juliette. Alfa Repórter Antes da Juliette, 73305. Webjet 6747 pronto para cópia. Webjet 6747, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360. Decolata 1-0, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda, após Leda voa direto posição bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após conforme a rota do plano. 5533, no transponder o controle 120, décima 8, objeto 6747. Ok, Guarulhos autorizado, 360, saída da Euleda, após bridge, interceptando até Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu. Estou no zero, primeira curva direita, 5533, eu transpondo 120, décima 8, controle 6747, portal 5. Sente, só confirmando, após Bravo Hotel Zulu, conforme a rota do plano, e o transponder copiado é o? 5533, após Bravo Hotel Zulu, conforme a rota, 3D. Sente, o Webjet 6747-05, portão, cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento pushback. Boa noite. TAM 3305, táxi via Juliette, 612 é o portão. Juliette, 612, tá? 3305. 50, saída PUCA. 350, direto, 563, 60. Baixou e travou, azul com a 235. Com a 235, autorizado, pouso no 20 graus, 8 mais. De pouso no 0, azul com a 235. Papá Romeu, Alfa Romeo Serra, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do ILS X-Ray, o ajuste no 019. 2 mil, autorizado, movimento ILS X-Ray, 019, Alfa Romeo Serra. Utilizado, total 9907. Total 9907, chame a torre 1895, tem um bom bolso. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, o total 9907, full ILS baixado e travado. Ok, quando tiver aproximação, aguardar autorização de pouso, total. Total. Salvador, o trip 5216, na remota 13, pushback acionado. Trip 5216, qual é essa equipe de solo, reporte para o táxi, posição remota 13. Voltará para o táxi 5216. Salvador, boa noite, Azuca 235. Azul 4235, taxizinho Alfa, reporte antes da taxizinho Juliette, por gentileza. Alfa, reporta antes da Juliette, o Azul 4235. Azul 4071, autorizado Campinas, livre voo 360, decola da 10, primeira curva direita, terceira saída da El Leda, após Leda voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no meio, até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano. 5532, um transponde o controle 120.8, Azul 4071. Gente, fomos autorizados para Campinas no nível 360, decola da pista no 0, primeira curva direita, intercepta a saída da El. De Dael a gente voa Leda, direto Bridge, Pepper Zulu no meia, Belo Horizonte, segue conforme. Transponder 5532, controle Salvador na frequência 120.8. Foi o Azul 4071 que sofreu. Confirme apenas o nível copiado, por gentileza. Nível 360. Correto, 01 no portal, reporte pronto. Reportará pronto. Azul 4235 via Juliette, 03 ao portão. Juliette 03, portão Azul 4235. Confirme, 9907. Seu Solas 26, 1219 Solas. 219-9907. Salvador, é o total 9907? Total 9907, boa noite, taxizinha Alfa Quilo para o Pátio 3. Quando lá, atende o sinalizador. Boa noite, Alfa Quilo, Pátio 3, atenta ao sinalizador 9907. Índia no ponto de espera, chama 2-108-95, altímetro no 019, bom voo. Chama táxi, chama na 2-108-95, graças. Alfa Romeo Serra, completa final, chama a torre 1-118-95, tá bom posto. 1-118-95, boa noite, Alfa Romeo Serra. Torre Salvador, boa noite. Papa Romeo Alfa, Romeo C, estabilizado, final procedimento. LS, baixar travado. Está autorizado o pouso, vento 120 graus, meia dúzia nós. Confirmando, vai pousar 1-0 ou 1-7? 1-0, Alfa Romeo C. Ok, está autorizado o pouso, confirmo 1-20 graus, 8 nós. Gato, ciente, Alfa Romeo C. Webjet 6747 ao solo. Alfa 4 7. Coordenada sequência de sol, trip, ATR da trip passando agora a cauda, após o mesmo liberar. Está livre no 056747 da web. Após o 3, está autorizado, 6747. Salvador, boa noite, trip 5216, no ponto de espera, pronto a decolagem. O trip 6, observa a passagem do tráfego agora cruzando a cabeceira 10, após a linha mantém. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém trip 5216. Encerra seu solo aos 3-1, direita, 1-2-9, solo. Direita, chama solo, alfa, no céu. Paulo Salvador, passarei do 9808, rebota 14, depois tiver questionamento. Salvador, boa noite, gol no 0-7-5-2-0 para 1-0. Boa noite, gol no 076, identifique chegada Mari, foi na PROD ETAP e desça para o nível 050. Na PROD ETAP, desça ao 050, gol no 070. Boa noite, Papa Romeu 1, Papa Romeu 1, Papa Geral. Táxi de Alfa Quilo para o Pátio 3, Papa Romeu Alfa Romeu Sierra, quando lá tem sinalizador. Alfa Quilo, Papa 3, quando lá tem sinalizador, o Alfa Romeu Sierra.